Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o carnaval, tá bom, comadre, compadre? Ei, comadre, os meninos estão em casa de férias, uma beleza, né? Uma tranquilidade. Não desespera não que as férias estão acabando. Menino em casa, vou te contar, é bom, mas vou te contar, dá um trabalho danado. A discoteca do Cleitão traz a dupla Tony e Tiago. A Faculdade da Música apresenta os mestres Fátima Leão e Edson Cadorini. A frase irretocável é da nossa ouvinte Sandra Mariano. A oração de hoje, uma oração muito bonita, chamada Só. A dica, mais uma esperteza dos bandidos. Você está pagando boleto achando que está pagando, mas na verdade você não está pagando, você está dando dinheiro para os bandidos. Como evitar a fraude dos boletos? Daqui a pouquinho tem a explicação, viu? Eu vou começar trazendo aí a música nova do Carlos Pitti, Taxista. Amigo, abre essa porta e me deixa entrar. Tô desesperado e tô sem grana. Sei que está fazendo seu trabalho, tô atrapalhando seu horário. Pelo amor de Deus, me dê uma carona. Amigo, você já brigou com alguém que ama? Quando é de verdade o coração sente? Acho que hoje eu fui duro demais. Quanta besteira que a gente faz. Ela disse que vai embora pra sempre. Me ajude, por favor. Não deixe meu amor ir embora. Taxista, por favor, segue aquele carro agora. Ele está indo, meu amor. Se eu não alcançar, ela vai embora. Taxista, por favor, ajuda esse coitado agora, que tá sofrendo por amor. Se eu não alcançar, ela vai embora. Amigo, você já brigou com alguém que ama? Quando é de verdade o coração sente? Acho que hoje eu fui duro demais. Quanta besteira que a gente faz. Ela disse que vai embora pra sempre. Me ajude, por favor. Não deixe o meu amor ir embora. Taxista, por favor, segue aquele carro agora. Ele está indo, meu amor. Se eu não alcançar, ela vai embora. Taxista, por favor, ajuda esse coitado agora, que tá sofrendo por amor. Se eu não alcançar, ela vai embora. Me ajude, por favor. Não deixe o meu amor ir embora. Carlos Pitti, Taxista, para Fátima e Gelson Nunes.

não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal. César Menotti e Fabiano, tô mal pra Gabriela Cardoso. Ela é de Uberaba, uma moça danada de bonita, e ela curte o nosso programa pela Terra FM. Gabriela, um grande beijo para você, seja muito bem-vindo. Um abração para minha turma lá da Terra FM, o Terro, Terrinha, a Eliana, toda a equipe da Terra FM, onde o programa Cleiton Aguiar faz o maior sucesso pelas manhãs, né? Abraçando também os meus conterrâneos de Coromandel que moram lá em Uberaba e que não perdem o nosso programa. No próximo bloco, Chitãozinho e Chororó, Eliane Samuel e Cristiano Neves. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Carnaval tá vindo aí. Engraçado é o seguinte, eu me lembro, logo que eu casei, a minha saudosa e querida esposa, ela era baiana. E baiano gosta muito de carnaval e tal, e nós fomos passar um carnaval em Coromandel. E chegamos lá, o carnaval era sempre em clube, mas teve uma época que a prefeitura resolveu fazer um carnaval de rua. E ali em frente, ali o Jucas Bar, ali perto, né, onde era a antiga Ford, onde teve recentemente aquele bar Esquenta, montaram ali um caminhão e botaram uma banda tocando músicas de carnaval. E nós fomos lá. E chegamos, a Glaucia achou muito engraçado, porque as pessoas não brincavam, não pulavam, ficava assistindo a banda tocar, como se fosse um show comum, né? Não participavam. Aí eu estava explicando para ela que o mineiro, né, do interior, é muito tímido e tal, e tinha a ver com isso. Só que o tempo passou, e olha só, quem diria, né? Coromandel hoje tem um dos mais falados, um dos mais importantes carnavais do interior de Minas Gerais. É verdade, nessa época as pessoas vão para lá, alugam casas, a moçada vai, faz aquela história. Só que agora ficou mais fácil, porque antigamente só tinha o hotel da Dona Adélia, né? Agora tem o Hotel Diamante Rosa Palace Hotel, então você tem mais uma opção de ficar no Hotel Dona Adélia e de ficar também no Diamante Rosa Palace Hotel, e você tem mais facilidade, porque às vezes você tá só você, ou tá mais uma pessoa, você não quer alugar uma casa, você fica hospedado no hotel, né? Agora, se fosse você, já entrava em contato logo, porque a demanda é grande, né? Um abração para a turma da família Pereira, lá do Hotel Dona Adélia, e o João André, lá do Diamante Rosa Palace Hotel. Época boa de faturar é agora. Aproveita, viu, gente? Chitãozinho e Chororó, do Tom Jobim, Eu Não Existo Sem Você. Você sabe já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor,

como evitar a fraude dos boletos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje interessa para todo mundo, preste atenção. O que é que os bandidos estão fazendo? Bandido é bicho criativo, né? Ele não trabalha, não gosta não, mas tapear a gente eles gostam. Eles estão tendo acesso aos nossos, aos nossos dados. E eles sabem que você tem conta de IPVA, né? Tem IPTU, tem conta de telefone, uma série de contas. O que, que eles estão fazendo? Eles estão mandando para a casa das pessoas um boleto, por exemplo, com IPVA. Você pega, está lá o seu nome, seu carro, a placa e tal. O que, que você faz? Você vai no banco e paga. Só que, com esse golpe, você pode estar pagando não para o governo, você pode estar pagando para os bandidos. O código de barra é falso. E aí você está pagando. Aí você está crente que está pagando, daí a pouco você pede para receber lá o documento verde, né? E você chega lá e fala, não, mas você não pagou. Não, paguei, está aqui, vai ver, é falso. Isso acontece com IPTU, com IPVA, todo tipo de conta. Então, o que, é que você pode fazer para evitar isso? E olha, eu confesso para vocês que eu pego, vou e pago. Se for um troço falso, eu graças a Deus, que eu não caí nisso ainda. Agora eu não caio mais, né? Mas a primeira providência é o seguinte, se você colocar a sua cobrança no débito automático, você já evita isso, porque aí não tem possibilidade de erro. E se tiver erro, a responsabilidade é do banco, né? Agora, você pode tomar uma providência. A hora que qualquer documento que você receber, qualquer boleto, você entra no site ou do governo, ou da empresa, ou do cartão de crédito e emite outra do site, porque aí você sabe que você está emitindo o boleto certo, né? E se por acaso você pagar, você ainda pode solicitar o cancelamento e o estorno do pagamento na sua instituição financeira. Isso porque a justiça está entendendo que se você foi vítima de fraude, é porque o banco, o cartão de crédito, qualquer que seja o dono da dívida, não teve o cuidado necessário para proteger você. Eles falharam na segurança e, portanto, a justiça tem entendido, né, que você tem que ser ressarcido. Se o banco ou qualquer empresa não quiser fazer isso, você deve entrar na delegacia do consumidor, procure um advogado, especialista em direito do consumidor, entre com ação contra a empresa dona do cartão de crédito ou da empresa emissora da fatura, para que os valores sejam devolvidos e você ainda pode pedir uma indenização por dano moral. Então, qualquer que seja o boleto que você receber, não pague sem conferir. Outra coisa que também você pode observar é que todos os boletos, os códigos de barra, começam com o número da instituição, né? E você, por exemplo, a Caixa Econômica é o número 104. Se tiver o código de barra não começar com 104, é porque não é da Caixa. Então você toma essas providências, mas o ideal é que você, antes de pagar, você entre no site da instituição que está ali cobrando e emita pela internet, porque aí você vai ter certeza que você está emitindo o boleto certo, né? Vejam você o que, que esse povo não faz para tomar o dinheiro da gente, né? Mato Grosso e Matias, você sempre será! Quando a lua tentar me encontrar, diga a ela que eu me perdi na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar e o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Oh, oh, oh.

mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo, mas você tá sofrendo à toa. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor, e agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você. Vamos beber as pingas desse bar todinho, ó. Não vamos beber tudo, não, porque o Luciano tá chegando. Tô chegando, cinema! Vamos lá, W. Felipe! Tá sentada na mesa, tá bebendo sozinha. Vim aqui nesse bar, porque eu já sabia que você viria. Mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo, mas você tá sofrendo à toa. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor, e agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas no bar. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor, que agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você. Era pra ser você. Gastou quatro pra cantar. Bom, o trem ficou bom. W. Felipe, Leonardo e Luciano, era pra ser você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você tem feito das tripas coração para economizar, mas tem uma providência que você ainda não tomou. É trocar todas as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Isso vai assegurar para você uma grande economia. Para que você vai continuar pagando energia do preço que está custando o zóio da cara? Entendeu? Se você pode trocar pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil e economizar até 80, 90% na sua conta de luz no final do mês, né? Agora, não compre se não for da Wellmax. Por quê, Cleiton? Porque as lâmpadas da Wellmax são as primeiras e únicas até agora que tem o selo do Inmetro, que é uma garantia de qualidade. Você compra sabendo que está comprando um produto de primeiríssima qualidade. Lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você que é revendedor, você pode comprar ligando 61 99813601, 99813601. Esse telefone é do nosso escritório, nós vamos anotar o seu contato e a fábrica vai ligar para você tirar o pedido e poder atender a sua clientela com o que há de melhor em lâmpadas LED, que são as lâmpadas da Wellmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Yolanda Ferreira, Juliana Silva, Laura Cardoso, Bianca Cristina, Eli Alves de Lima, o grande artista plástico Darlan Rosa, Jeane Martins, Elisângela Cristina, Alice Andrade Souza, o grande comunicador Fred Linhares, Clarice Aparecida Rodrigues, Nara Batista, Willam Policarpo Pereira, Cris Borges, Celuta Oliveira e você que está de aniversário, eu não estava sabendo. Recebam os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 23 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração só. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Só passarei por este mundo uma vez. Assim, todas as boas ações que possa praticar e todas as gentilezas que eu possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento para fazê-lo agora. Não devo adiá-las, nem esquecer-me delas, pois não voltarei a passar por este caminho nunca mais. Amém. Beleza de oração, está na página 23 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Esse menino é de Coromandel, Marco Mazu, nasci para completar você. Marco Mazu, falando de amor. Como vou fazer agora pra te conquistar, se outra pessoa ocupou o lugar que era pra ser meu? Só agora que tive coragem pra enfrentar o meu medo de chegar até você e me declarar. Juro que eu nunca imaginava te encontrar nos braços de outra pessoa, pois sempre te via tão sozinho, eu juro. Quando olhei pra ele, vi que ele nunca faria você feliz. Sou eu quem vai te completar quando você chorar. Mazu, nasci para completar você, para os nossos ouvintes de Coromandel, Patrocínio, Monte Carmelo, Catalão, Araguari, Uberlândia, Abadia dos Dourados, que curte o nosso programa pela Ativa FM, todos os amigos que estão ouvindo a programação do Cleiton Aguiar, pela Super 95 FM de Coromandel, a Rádio Sem Jabá. E já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar Goiás. Gerson Coutinho da Silva, o maior poeta sertanejo que esse Brasil conheceu. Lorena e Rafaela, Caminheiro da Saudade. Chegando em Abadia, Relembrando Goiá, Lorena e Rafaela, caminheiro da saudade, pro meu amigo André Fernandes, que não perde o nosso programa. A frase irretocável, eu copiei do Facebook da minha amiga Sandra Mariano, lá de Coromandel, que diz o seguinte: a mão que dá o pão nem sempre escapa da mordida. Isso é uma grande verdade, né? Às vezes você ajuda e leva de volta uma cacetada. A mão que dá o pão nem sempre escapa da mordida, é a frase irretocável da Sandra Mariano. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Tony e Tiago. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio há tantos anos pode me assistir também na televisão. Todo domingo às 10 horas da noite eu estou na Rede Brasil de televisão com o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. É um programa de entrevistas, sempre entrevistas muito interessantes, às vezes uma, às vezes duas entrevistas, que você pode assistir nas mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais que já têm o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou na TV Oi, canal 1, na Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248 e TV CTBC 714. Você pode assistir também pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, todos os domingos às 10 da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tony e Tiago, Me Diga. Eu converso com você todos os dias, mas nada ameniza minha agonia de te amar, assim tão distante. De te amar não é como antes. O tempo passou depressa, o tempo passou voando. Parece que foi ontem que eu estava em seus planos. O tempo passou depressa, o tempo passou voando. Parece que foi ontem que eu estava em seus planos. Então me diga, amor, quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Me diga, me diga, me diga. Com você todos os dias, mas nada ameniza minha agonia de te amar, assim tão distante. De te amar não é como antes. O tempo passou depressa, o tempo passou voando. Parece que foi ontem que eu estava em seus planos. O tempo passou depressa, o tempo passou voando. Parece que foi ontem que eu estava em seus planos. Então me diga, amor, quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Me diga, quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Quanto tempo vou ter que esperar? Você decidir se vai voltar. Me diga, me diga, me diga. Me diga.